Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. O destaque das principais notícias da semana, publicadas nos jornais Linhas de Elvas e Diário do Sul. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. A Câmara não está falida. Quem o diz é o Presidente da Câmara Municipal de Elvas, Nuno Mocinha, em entrevista ao jornal Linhas de Elvas. O autarca responde a questões da atualidade e que os elvenses comentam no dia-a-dia. Sem rodeios, rejeita comentar que se tenha rodeado de bois e afasta a possibilidade de não terminar o mandato para assegurar um novo cargo numa empresa fora de Elvas. Nuno Mocinha, licenciado em Economia, esclarece e explica porque não são pagos no imediato os apoios, os subsídios e as bolsas de estudo. Quase um ano depois de aprovado o novo tarifário dos serviços de resíduos, saneamento e água, e porque é neste momento que se está a refletir nas faturas dos municípios, o Presidente da Câmara reconhece que não é agradável pedir dinheiro às pessoas, mas clarifica a decisão ao detalhe, a qual resultou de um imperativo legal. Outro tema em destaque esta semana são os cidadãos da etnia cigana. Falámos com o Luís Romão, presidente da Associação Sílaba Dinâmica, que não duvida de que, se forem dadas oportunidades, o cigano é um bom trabalhador. Numa conversa à volta do perfil escolar da comunidade cigana nas escolas públicas, o dirigente associativo fala nas clivagens entre os cidadãos da etnia e a sociedade maioritária, mas também as diferenças na adesão escolar por parte dos ciganos comparativamente a alguns anos atrás. Os Escuteiros de Elvas organizaram um festival de sopas no mercado municipal da Casa das Barcas, em Elvas. A iniciativa acabou por atrair muitas pessoas que, para além de degustarem diversas sopas e outras iguarias, puderam ainda assistir a várias atuações musicais. O evento, que atraiu cerca de 600 pessoas, revelou-se um sucesso, com a participação do dobro do público esperado pela organização. Em cima da mesa está a criação de um tram train, um comboio semelhante ao metro ligeiro de superfície, com a vantagem de circular em eixos ferroviários urbanos, suburbanos e regionais para ligar as cidades de Elvas e Badajoz. A proposta parte da Associação Cívica de Badajoz, coletividade espanhola que produziu um relatório que vai ser entregue às administrações de Portugal e Espanha com o intuito de demonstrar a utilidade desta ligação entre as duas localidades vizinhas, com a possibilidade de conectividade a outras cidades da Extremadura. Um Packard dos anos 30 e dois veículos da marca Ford, um deles de 1935, integraram a 14ª edição da Rota dos Cafés Delta, uma iniciativa que reuniu mais de 180 participantes e 83 automóveis clássicos e antigos. Campo Maior, Elvas e Estremoz foram as localidades que receberam os amantes das viaturas de outros tempos durante dois dias, 21 e 22 de abril. Eduardo Cristiano, elvense de 64 anos, é um dos rostos e responsável pela logística da iniciativa, a qual conta com o selo de qualidade da Delta Cafés, sendo um evento apadrinhado por Amélia e João Manuel Nabeiro. O rancho folclórico Espigas e Papoilas da Vila Rayana, de Campo Maior, apresentou-se pela primeira vez ao público na noite de sábado, dia 14, no Centro Cultural. Um novo grupo pretende, através da música, preservar e divulgar a arte e cultura campomaiorense herdada dos anos passados. Sandra Ginga, do grupo, explica que não quer deixar morrer as tradições dos cantares, das danças, dos trajes e tudo o que pertence ao antigamente. Foram estas as notícias de maior destaque da semana no jornal Linhas de Elvas. Diário do Sul. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. Ficamos a conhecer os destaques do Jornal Diário do Sul ao longo desta semana. Foi assinado entre o município de Portel e o Turismo de Portugal o contrato de financiamento para a futura Praia da Amieira, um contrato que tem um valor de 400 mil euros em sede do programa Valorizar. A obra, que contempla todos os apoios balneares, está orçada em 600 mil euros. A praia abre banhos em 2019. O município de Évora, por ocasião do Desafio pela Saúde, colocou em 10 entradas da cidade placares informativos que desafiam os cidadãos a fazer os percursos a pé por pelo menos 60 minutos. Esta sinalética foi colocada agora a título experimental, mas a intenção da Câmara Municipal torná-la definitiva, promovendo não só a mobilidade sustentável e a atividade física, mas também para informar quem nos visita dos tempos de percurso a pé da periferia até ao centro. Dar destaque também que 14 municípios do país formalizaram a criação da Associação Portuguesa de Cidades e Vilas Cerâmicas para a defesa e valorização do património cultural histórico cerâmico. Do Alentejo participam os municípios de Montemor-Novo, Redondo, Reguengos de Monsaraz e ainda Viana do Alentejo. Dar nota também que vários estudantes de Odmira têm 1 ano e 10 mil euros para executar 2 projetos sobre o Rio Mira, um documentário e uma maleta pedagógica, decididos durante uma Assembleia Municipal Jovem. Este projeto está integrado na Iniciativa Municipal Juventude Participativa e é uma forma de promoção da cidadania. Foram entregues 27 veículos elétricos a 8 entidades da Administração Pública do Alentejo no âmbito do Programa de Apoio à Mobilidade Elétrica na Administração Pública, o Ecomob. O secretário de Estado Adjunto do Ambiente, José Gomes Mendes, esteve presente e resumiu que o programa tem uma previsão de entrega de 1.200 veículos elétricos na Administração Central e na Administração Local. Falamos agora de mais uma distinção importante para o Alentejo. A Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo recebeu o diploma da Certificação Biosfera Alojamento, entregue pelo Instituto de Turismo Responsável e reconhecido pela Unesco e Organização Mundial de Turismo. Na ocasião, foram ainda entregues os diplomas da Certificação Biosfera Responsible Tourism a 3 unidades de alojamento das referidas regiões. Passando para a saúde, as populações rurais estão em maior risco de virem a ser vítimas de algum tipo de cancro, segundo avança a oncologista Sandra Bento. Alega que o facto do acesso à saúde ser mais difícil nestas zonas também deixa as populações, sobretudo os idosos, mais expostas ao avanço da doença. Daí que a importância dos sinais de alerta contra o cancro tenha sido um dos motes dos encontros da primavera que decorreram em Évora. Realçar também que o Aqueduto da Água da Prata e o Património Hidráulico de Évora estão em foco numa exposição constituída por peças arqueológicas e fotografias de artefactos e de reconstituições a 3 dimensões. A mostra, intitulada precisamente o Aqueduto da Água da Prata e o Património Hidráulico de Évora, pode ser visitada até janeiro do próximo ano no Convento dos Remédios. De destacar também que a Capgemini Portugal, uma subsidiária do grupo Capgemini, o líder mundial em serviços de consultoria, tecnologia e outsourcing, presente em Portugal há mais de 20 anos e que emprega já atualmente cerca de 450 colaboradores, inaugurou no dia 17 de abril o seu centro de excelência em Évora, nas antigas instalações da SOMEF. Este investimento prevê a criação de 200 postos de trabalho. Voltando à área do património, Leonor Rocha, docente de Arqueologia da Universidade de Évora, disse que estamos a banjar a oportunidade de promover a arqueologia do Alentejo. Acrescentou que, apesar do turismo crescer na região, não se está a aproveitar a mais-valia arqueológica que temos por cá para mostrar a quem nos visita. O reparo foi deixado durante a inauguração da exposição Arqueologia com Gente Dentro, uma mostra fotográfica de trabalhos no campo que está patente ao público no Palácio do Vimioso. Evidenciar ainda que 4 municípios do Distrito de Porto Alegre querem lançar um projeto de prevenção de incêndios no Parque Natural da Serra de São Mamede, que envolva também a recuperação e valorização de habitats e espaços florestais. Prevendo o investimento de 2 milhões de euros, o projeto de âmbito intermunicipal, já apresentado ao Governo, reúne as câmaras municipais de Porto Alegre, Arronchos, Castelo de Vide e Marvão, bem como o contributo do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas. Também na área ambiental, os municípios do Distrito de Évora vão substituir a iluminação pública convencional por luminárias de baixo consumo para aumentar a eficiência energética, num projeto que arranca este ano num investimento de 21,2 milhões de euros. Outro dos destaques do Diário do Sul vai para o Alentejo e a Extremadura Espanhola terem apostado na mobilidade de emprego entre os dois lados da raia em 2018, à boleia do apoio da Comissão Europeia. O projeto chama-se Eures Extremadura Alentejo e funciona como uma espécie de bolsa de emprego e de incentivos ao investimento. Por fim, focar que a Feira do Livro de Reguengos de Monsaraz abre portas no dia 21 de abril com cerca de 6 mil livros para venda, além de estarem previstas iniciativas ligadas à música, desporto, gastronomia e turismo. Promovido pela Câmara de Reguengos de Monsaraz, o evento, que vai na 22ª edição e inclui a apresentação de obras literárias, decorre até dia 29 deste mês no pavilhão multiusos do Parque de Feiras e Exposições da cidade alentejana. Ficam então por aqui os destaques do Jornal de Diário do Sul. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. O destaque das principais notícias da semana, publicadas nos jornais Linhas de Elvas e Diário do Sul. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. Uma edição Linhas Delvas e Diário do Sul.